tempos, tempos modernos, e a vida continua a mesma, e poucos quem vê a saída. Tempos que muitos se olham e poucos se enxergam, muitos vão até o fim e nem os se entregam. Tempo de regeneração perante ao Estado, depois de vários anos a liberdade aliado. Tempo de reflexão sobre toda a minha vida, com quem somava com você eu só dividia. No tempo dos maias se renova o ciclo, o nosso retrocede são coisas que sinto. Quem tá chegando ao fim parece estar no começo. Conhece antes sim, porque eu também conheço. Momento que Marte combate com Vênus, e é quebrado o mito de todos os tempos. A força do povo elege o sindicalista. A primavera árabe no mundo se procria. Momento que o povo reconhece o seu poder, mas apesar de tudo não sabe o que fazer. Momento que os créditos estão cada vez mais fácil, e os bancos lucram como se fôssemos escravos. É momento de aprender pra ter razão, mas é momento que os manos mergulham na ilusão. Não sei se está contra ou a favor, é estranho, mas é um momento. O ódio da mão pro amor. São tempos que passam, momentos que ficam. São tempos que me fazem lembrar de alguém. Tempos que me fazem pensar, porém, tudo são tempos. São tempos que passam, momentos que ficam. São tempos que me fazem lembrar de alguém. Tempos que me fazem pensar, porém, tudo são tempos. Sorocaba, São Caetano, é 1h35 que o GPS disse, viu? Eu desminto nesse trânsito infernal da amorosa marginal, passando pelo IMB, avenida do estado, tudo parado, complicado, quase um maço de cigarros, uma giga de pendrive, o álbum da Death Row, repensando os anos que a vida proporcionou para mim. Pelo rap é que estou, tudo é tempo, tem razão, esse é o X da questão. Mas no tempo da vaidade eu não pensava assim não. Ai de mim, ai de quem não plantar o bem, ai de quem querer colher o que não plantou também. Se tá na imaginação, conceber, criar, a vida é curta, a ilusão pro nosso povo é o que há. O ócio despedaço, o preguiçoso e o desatento. Fala aí, parça meu, há quanto tempo São Paulo rouba brisa, é tanto entretenimento. E se não for seletivo, pretão, parou no tempo. Se tem muita informação, tem cegueira também. Com o mínimo de visão pra televisão nem. E não basta ser bom, tem que fazer virar, pois inevitavelmente os fake vão chorar, reclamar. E a pergunta que há, aonde você tava no momento de plantar? São tempos que passam, momentos que ficam. São tempos que me fazem lembrar de alguém. Tempos que me fazem pensar, porém, tudo são tempos. São tempos que passam, momentos que ficam. São tempos que me fazem lembrar de alguém. Tempos que me fazem pensar, porém, tudo